você quer assim, eu vou tentar te esquecer. Vou me esconder nos meus sonhos, preciso fugir da dor. Pois essa noite ficou claro, nosso amor acabou. Porque eu te amei, fui feliz assim. Me entreguei e você nem ligou. Eu te amei, quis ficar aqui. Te esperei e você nem ligou. Eu sou o homem que lutou pela sua honra, o cavaleiro que...